A pedido do Ministério Público de Minas Gerais, a Justiça deferiu medidas para prevenir danos humanos e materiais em Barão de Cocais, na região central do estado. A Justiça também bloqueou R$ 3 bilhões da mineradora Vale. A decisão foi proferida na segunda-feira, 25 de março, e se refere à elevação do nível de alerta da barragem sul superior da mina de Gongo Soco. O promotor de justiça de Barão de Cocais, Cláudio Daniel Fonseca de Almeida, dá mais detalhes sobre a decisão, que ampliou as medidas que haviam sido concedidas no início de fevereiro para proteger também a área urbana do município. Na última sexta-feira, no dia 22, a Vale deliberou pela elevação do nível de risco da barragem sul superior aqui na cidade de Barão de Cocais, vinculada à mina de Gongo Soco. E acionado o alerta no nível 3, significa que existe um risco iminente de rompimento. Com base em tais questões, foi necessária a adoção de medidas de extensão dos efeitos da medida cautelar anteriormente deferida para proteger os cidadãos de Barão de Cocais que residem na zona urbana, porque, segundo as informações constantes do Danbreak, o rompimento da barragem atingiria primeiro essas comunidades em distritos distantes e, em cerca de 1 hora e 12 minutos, atingiria a primeira edificação na no distrito principal de Barão de Cocais, na zona urbana. E, considerando que a cidade de Barão de Cocais desenvolveu-se no entorno do denominado Rio São João, a mancha de atingimento do rio e da lama atingiria cerca de 6 mil pessoas. Né? E, em função de tais questões, foi ajuizada no sábado, no dia 23, no período da tarde, uma petição pela Promotoria de Justiça de Barão de Cocais, pedindo a extensão dos efeitos da medida liminar anteriormente deferida, com uma ampliação do bloqueio para fazer frente às despesas que surgirão agora, inclusive, eventualmente, medidas ressarcitórias, e também a adoção de medidas para verificação do real estado de risco de rompimento da barragem e também a verificar a correção do dambreak realizado, para termos maior precisão ou garantia da precisão das áreas atingidas em caso de colapso da barragem. Com a elevação do nível de alerta, a cidade está passando por várias alterações na rotina, conforme conta o promotor de justiça. A primeira medida que foi adotada foi a decisão do juízo de Barão de Cocais e da promotoria de justiça de Barão de Cocais de fazer a remoção tanto do fórum de Barão de Cocais e da promotoria de justiça de Barão de Cocais na região lindeira ao rio, porque o fórum de Barão de Cocais, local onde sedia-se tanto o judiciário quanto a promotoria de justiça, fica na região marginal do rio, né? E com vista a proteger o patrimônio público, né? Não existe disponibilidade pelo juiz e pelo promotor de justiça do patrimônio que ali existe. Foi estabelecida uma reunião envolvendo integrantes da segurança institucional do Ministério Público e do Judiciário. Optamos pela remoção de patrimônio daquela localidade. Foi num primeiro momento, no próprio dia 23, no sábado, no período da tarde, foi realizada essa mudança. Com base nessa mesma questão relativa à elevação do risco, ontem foi realizado, em ação coordenada pela Defesa Civil Estadual, foi realizado um treinamento com a população de Barão de Cocais, mediante a designação de um horário que veículos com sirene e som estariam alertando a população do início da mobilização, com caminhada das pessoas em direção a pontos de segurança, a pontos de encontro, onde recebem atendimentos psicossociais, médicos, alimentação, e são zonas de segurança. Por tal questão, foi estabelecido feriado municipal com fechamento compulsório do comércio no dia de ontem para permitir que o maior número de cidadãos pudesse participar. Houve já ciência do Ministério Público um deslocamento de servidores municipais das suas atividades regulares para as atividades de defesa civil. A assistência social, principalmente, está muito sobrecarregada. Já não bastavam as suas já enormes demandas que normalmente já tive. Estão sendo obrigados agora a realizar o atendimento da população. E houve um arrefecimento do setor comercial aqui em Barão de Cocais, inclusive com reflexo na seara turística. O promotor também analisa o que seria necessário para que a vida em Barão de Cocais voltasse ao normal. Olha, entendo que o retorno ao estado anterior de coisas somente vai acontecer em um caso de segurança absoluta dessa barragem de rejeitos. A própria população menciona abertamente que somente se sentirão, os cidadãos somente se sentirão seguros no momento em que houver a confirmação do inteiro descomissionamento da barragem de rejeitos. Até lá, não existe mais qualquer confiança da população local e imagino que da população brasileira no geral, quanto à condição de segurança e estabilidade dessa barragem. Muito em virtude dos fatos ocorridos na cidade de Mariana e mais recentemente na cidade de Brumadinho. A população que precisar de atendimento do Ministério Público de Minas Gerais deve se dirigir à Promotoria de Justiça de Santa Bárbara, que está atuando em cooperação para medidas urgentes com a Promotoria de Justiça de Barão de Cocais. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Stephanie Salles.